Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de bicho aí. Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de bicho aí. Nega não precisa nem falar, nega não precisa nem dizer que o meu cabelo duro parece com você. Nega não precisa nem falar, nega não precisa nem dizer que o meu cabelo duro parece com você. Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de bicho aí. Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de bicho aí. Nega não precisa nem falar, nega não precisa nem dizer que o meu cabelo duro se parece é com você. Beleza! É festa! Chiclete com banana! Chiclete com banana! Beleza! É festa! Chiclete com banana! Chiclete com banana! Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de ficha aí. Quer de bicha aí, quer de bicha aí.